Eu peço que clareie a mente sã, equilíbrio pacifista, militante no seu clã. Tcharantil, muito respeito a cada fã. Correria indiscreta, lutador Diego San. Que no rap se fez, quebrando a lei, cima de responsa. Com 16, comigo são três, buscando a minha vez. Seguindo na trilha de pouco se fez. Hoje é pra vocês, no toque de vez. Trampo todo dia, não fico de rei. Não corre no choque, não mole, mas choque flow. De verdade é clean stock. A cada stop que a vida nos dá, superei, pode dar plano em qualquer um que vai nos parar. Jogar faz parte da nossa estratégia. Nem sempre só vitória, para nós é o que interessa. Mas foco na sua meta, fazendo sua média, né? Vivendo de intriga que cê faz a coisa certa. Não se desespera e faz sua missão. Sai em busca da sua glória e com a esfera do dragão. Eu sei, porque mantive o pé no chão. Eu sei, e tive foco na missão. Eu sei, porque já me pagou. Verdadeiros guerreiros superarão. Eu sei, porque mantive o pé no chão. Eu sei, e tive foco na missão. Eu sei, porque já me falou. Os verdadeiros guerreiros superarão sua dor. Sei que falar é fácil, quem tem boca vai a Roma. Mantive minha rigidez igual corrente de Andrômeda. Tô na luta sempre, correndo atrás, mostrando pra esse mundo que eu sou muito capaz. E você, tio, se mantenha coerente, não deixe eles embaçarem, se ampliar a sua mente. Tem que seguir em frente, fazer um bom trabalho, pois nem sempre o desempenho é bem valorizado. Vejo vários atrasados vivendo em um quadrado, cubículo da sua mente que te deixa alienado. Fracassado na vida de balo, vacilão não honrando seu espaço. Achou que o mundão era brincadeira, subi na ladeira e desceu para o ralo. Fato é o que me deixa injuriado, cada brisa sobre a vista é o para-brisa embaçado. Mas nem pega nada, deixa o bico pra lá. Aranha MC diretamente da quebrada. Eu sei, porque mantive o pé no chão. Eu sei, e tive foco na missão. Eu sei, porque já me falou. Os verdadeiros guerreiros superarão sua dor. Eu sei, porque mantive o pé no chão. Eu sei, e tive foco na missão. Eu sei, porque já me falou. Os verdadeiros guerreiros superarão sua dor. Eu sei, eu sei. Distorção verbal, tio. Essência metropolitana.